765, passou no 70, chama em centro Recife, 13325, alterno 251. 13325, 251 com Recife, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, o Oxané 6251, informação Eco. Oxané 251, muito bom dia, Santa Cota. Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da EL, Lê da CRAT. Em CRAT, intercepta a Perzulo 14, GRUF, a Perzulo 96, TRIVE, conforme rota prevista em OTAN. Aciona 5111 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Só confirmando a sua rota, é a Pezulu no 4, Grufe, a Pezulu no 6, Brava Tazulu, Trivia, Peru 58, Papa Charlie Lima. Silva autorizado, Guarulhos, nível 360, decola pista 10, da El Leda Crat, Pezulu 14, até Grufe, após... Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper 58, Potos. Responde a 5111. E o controle 119.8. Seu cotejamento correto, só para informação, essa rota válida até 0700 Zulu, ok? Me chama quando pronto para o post. Ok, obrigado. Autorizado, feedback é acionamento, você chama quando prova pro táxi, eu chamei a 251. Azul 4177, para Vitória, muito bom dia. Está autorizado nível 360, copia. Autorizado Vitória 360, da Conda 10, saída da El, Leda Bidet. IBDEV intercepta pelo 550 e prossegue até o destino. Aciona 5121 no transponder, 119.8 controle. Cotejamento correto, chama por curso. Era 6251 para o táxi, POV 127, 4 horas e 5 autonomia, alterna Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama próximo no posto de espera, web. Juliette Alfa, tomarei pronto no posto de espera, 6251. Alberto Salamanca, verificação 77, veio pronto. Autorizado, chama próximo táxi, 4177. Bom dia, 5717, prossiga. Só um minuto, cópia, velho. Janela 6251, próximo ponto de espera, 90, pronto. 6251, na linha decola pista 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia nós. Janela decolar na 190, 62.